mais uma vez, assistindo a novela das seis, onde rotina sempre tão linda, deitada no sofá com a camisa minha. Vai me perguntar se é data especial então, ao ver o que eu tenho na minha mão. Mal sabe ela o que espera, o que espera. Então que tal se a gente deixar nosso namoro no passado, e ano que vem, nesse mesmo dia e horário, a gente completar. Essa de prata por essa de ouro. Chegando em casa ela tava ali, mais uma vez, assistindo a novela das seis, onde rotina sempre tão linda, deitada no sofá com a camisa minha. Vai me perguntar se é data especial então, ao ver o que eu tenho na minha mão. Mal sabe ela o que espera, o que espera. E então que tal se a gente deixar nosso namoro no passado, e ano que vem, nesse mesmo dia e horário, a gente completa. Seu pai de sogro, e eu vim trocar sua aliança de prata por essa de ouro.